3305, chame Recife 1685, boa noite. 1685 Recife agora, boa noite. 3305. Táxi Rio 9642, tem 03 a bordo, 3 horas e 25, alterna Galeão. Rio 9642, autorizado táxi, Juliette Alfa para Ponte Pereira do 10, reporte pronto. Juliette Alfa reportará pronto na 10, 9642. Rio 9642 está pronto, ponto de espera da 10. Rio 9642, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 1950 graus 089. A linha decola na 10, 9642. 9642, decolagem 39, chame controle 119, decimal 35. Controle 1935, 9642. Controle Salvador, Rio 9642. Rio 9642, boa noite. Contato radar, submantenha 300, saída Gole. 300, saída Gole 9642. Web 6701, boa noite. Identifique chegada Mari, desça ao 050. Identificou chegada Mari, base 050, 6701. Tudo, total 9911. Sim, para 2. Total 9911, para 4 destino, Guarulhos, nível 360. Confirmando a matrícula total 9908. 9911, 9911. Tem um plano aqui que é o total 9908 para 0140 Zulu, nível 360. O 9911 não tem, por enquanto vou entrar em contato com o centro. Desculpe, senhor, foi um engano meu. Realmente é 9908, eu copiei errado aqui. Para o copo, Guarulhos 360, sim. Sim, a gente gosta de copiar. Prossiga. 9908, autorizado Guarulhos, nível 360, Proper, Whisk 58. Decola da 10 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119, decimal 35, transponder 5170. Afirmativo, 360 para Guarulhos, Corrida de Porto, subida agora, 311, 7935, 5170, piloto 2058, aerovia. Aeta Porto para puxa acionar, total 9908. Porém, obrigado. Ok, só foi para puxa acionar, total 9908. Autorizado puxa acionar, parte 3, reporte para o táxi. Trabalhei para o táxi, total 08. Rio 9642, chame Recife, 1288, até no 3325, boa noite. 288 no 3325, boa noite, 9642. É 701, autorizado LF X-Ray sem glide, desça para 2000 pés, 1014 ajuste, reporte localizador. Pantanal localizador, 701, descendo para 2000 pés, 701. Tax Total 9908, estamos com 3 a bordo, com 13:40, alterna Galeão. O 9908, autorizado táxi 7 Alfa para o ponto de espera do 10, reporte pronto. Teste total 9908, vai de ponto de espera pronto. Vejo Juliette, que está para 9908. Confio? É, tá com você, Juliette? A seu critério, Juliette ou Índia? Ok, obrigado. Juliette. Salvador, boa noite, 3520 da TAM, cruzando 130 para o 110, informação Bravo. 3520, boa noite, identifique chegada Amanda, esse é o 050. Aman 050, apenas para coordenação aí, perdeu contato com o Recife, ok? Sem problema. Autorizado a Leandro decolar pista no 0.150 graus 0 menores. Teste total 9908. Estabilizado, 6701. Ele está acima, chame 12, ano 8, decimal 612, boa noite, web, 6701. 8612, obrigado. Luta 3520, via chegada Amanda, isso é para 2000 pés. Ajuste 1014, reporte localizador, está autorizado ele SX-8 sem glide. Desce via Monster 2000, ajuste 1014, LS autorizado, Racing and Glide. Torre Salvador, Objeto 6701. Objeto 6701, check 3 autorizado, pouso pista 10, vento 1,40, grau 08, nós cabeceira deslocada 90 metros. Eita, ciente, cabeceira deslocada, livre, pouso 10, 7701. Total 9908, decolou 5-4, chame controle 119, decimal 35, tem bom voo. 9-35, bom trabalho. Na 701, você confirmando, baixou até ouvindo? Afirmativo, baixar travado. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar, submantenha 360, saída Gole. 360 Gole, 9908. Minha 701, só 57, livre à direita e autorizado táxi Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette Passando Duna no localizador visual 3520. Confere 3520, completa LS sem glide, reduza para aproximação, chame 12, ano noite, decimal meia dúzia, boa noite. 18, meia dúzia, reduzindo, boa noite, obrigado, até daqui a pouquinho. Torre Salvador, boa noite, tá 3520, uma milha e meia de Simbra, visual. 3520, tráfego avistado, reporte de treino e pouso a jato de check-up. Baixou e checou já, senhor. Autorizado, pouso pistão 0, vento 140 graus, 05 nós, cabeceira de chocada 90 metros, 90 metros, então 3520. Ok, livre pouso na 110, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, 3520. Total 9908, chame Recife, 1288, Aterno 3325, boa noite.